ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar hoje para tratar da sucessão no governo do estado, sucessão presidencial. Em suma, vamos discutir política, vamos falar de política, que é um assunto bom, né, para ficar conversando horas a fio, mas nós temos aqui os 50 minutos do Tema Livre e para isso nós convidamos o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSDB, e o cientista político, doutor em ciência política, professor da UFRJ, Ivo Koser. Bom dia, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Como é que o senhor acompanha esse cenário, esse quadro que nós temos diante de nós hoje aí, politicamente? Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. Bom dia, companheiro de mesa. Olha, nos últimos 90 dias, a política brasileira e a fluminense virou de cabeça para baixo. As manifestações, os protestos, os movimentos de Ocupa, né, tomaram conta das ruas do nosso país e principalmente aqui da cidade do Rio de Janeiro, e com isso aqueles que estavam centrados nos tronos do poder desabaram das suas popularidades. Aqui no Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral tem um índice, depois desses 90 dias, de rejeição brutal, porque era um governo profundamente autoritário, que não transparente, que não consultava a população sobre decisão nenhuma. Mantém uma maioria absoluta na Assembleia Legislativa e, por via de consequência, aprova o que quer e bem entende. E, com isso, ele se sentiu extremamente forte e deu uma continuidade de diversas intervenções na cidade, e intervenções de grande valor, sob o ponto de vista dos gastos públicos, ao arrepio dos interesses da população. Posso citar para você uma dezena, né? Se a gente for na reforma do Maracanã, uma obra de 1,3 bilhões de reais. Com este valor, e o professor aqui eu já soube que ele é tricolor, com este valor, dava para manter o Maracanã como era e fazer em outro local um estádio novo. Depois se passou para a concessão do Maracanã à iniciativa privada. Derrubar o Museu do Índio, absolutamente desnecessário. O Museu do Índio estava lá quando o Maracanã foi inaugurado em 50. Maracanã já abrigou quase 200 mil pessoas num Fla-Flu 0x0, que eu estava presente, quando o Marcial era o goleiro do Flamengo e o Escurinho era o ponto esquerdo do Fluminense. E o Flamengo foi campeão. 0x0. Então, com 198 mil pessoas no Maracanã, mais os caronas davam 200 mil. Derrubar o estádio Célio Delamare, não, pista de atletismo, o Júlio Delamare, o Célio de Barros, e ainda mais a escola Fenderreich. Agora ele teve que dar marcha ré e voltar atrás em tudo. Queria derrubar o QG da Polícia Militar, quartel-general da Evaristo da Veiga, e depois derrubar, vendê-lo, vender o terreno, ficar 2 anos locando um imóvel de mais de 30 milhões de reais por ano, para depois construir outro QG para a PM, né? QG da Evaristo da Veiga, está perto do Arcos da Lapa, área tombada, etc, etc. Linha 4 do metrô foi expurgada, virou um linhão passando por Ipanema e Leblon, ao arrepio do desejo de todas essas associações de moradores da região. E por aí vai. Então, com as manifestações, isso tudo veio à tona, né? Associada a esse dispêndio, esse gasto imenso com o Maracanã, associada ainda à prepotência dos dirigentes da FIFA, população que começou a querer exigir políticas públicas com padrão FIFA, e aí desabou o governo. E desabando o governo do Estado, ele puxou também a gestão do prefeito da cidade. E aí, o candidato que ele defendia, que era o Pezão, né, também caiu junto com ele. Agora, isso não representa dizer que os outros dois pré-candidatos ganham com isso, né? O Garotinho e o Lindbergh. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, as ruas disseram para os políticos, e eu sou um deles, né, vocês não nos representam. Então, eu acho que nessas próximas eleições, abstenção nulo e branco vai subir de 35%, mais ou menos, que foi a última, de prefeito e vereador, para 50%. Quer dizer, essa de 35% já foi alta, né? Já foi altíssima. A abstenção já é um sinal... Abstenção nulo e branco. Pois é, e o que o senhor está dizendo, a abstenção nulo e branco já é um sinal, um sintoma do descontentamento. Isso. Agora, antes de nós passarmos ao cientista político Ivo Koser para tratar dessa crise da representatividade de que falou agora o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, eu gostaria que o senhor falasse, deputado, sobre esse cenário interno na Assembleia Legislativa, porque nós que somos apenas os eleitores, não temos o conhecimento disso aí. O senhor falou que o governador manda e desmanda, porque tem uma base, ele tem essa base forte e tal. O senhor não é dessa base e eu gostaria que o senhor falasse, essa situação atual política do governador, ela minou essa base, ela favorece um fortalecimento de uma turma independente dentro da Assembleia? Como é que está? Vou chegar lá. Só para fechar aquele raciocínio, então, do ponto de vista da política, eu acho que o destino do meu partido, PSDB, é apresentar um candidato que venha da sociedade. Sim. Nenhum desses nomes que estão aí colocados. E acho que isso é uma tese, não só para o nosso partido, não para qualquer outro partido. Acho que a sociedade está querendo uma renovação de alguém que tenha capacidade de gestão, capacidade de conhecer, né, o fenômeno social e ter compromisso com ele, e não esteja arranhado pela sociedade. Agora vamos à Assembleia. A relação antes da crise com a Assembleia era de 58 deputados da base contra 12 de oposição. E eu sou um deles. Mas a base teve um atrito, a base do PMDB, entre o presidente da casa, o deputado Paulo Melo, e o deputado Domingos Brazão, porque eles disputaram a presidência da casa. E o deputado Domingos Brazão perdeu para o deputado Paulo Melo no voto. E ele ficou em torno dele com um grupo de 12, né, que na verdade fazia oposição, mas não oposição ao governo, fazia oposição dentro da casa, dificultando as aprovações, mas não era oposição ao governo. Mas, de qualquer jeito, em muitas questões, os nossos 12 poderiam virar 24. Aí o PT, que tem 6, ameaçou romper com o governo para apoiar o Lindbergh. Aí o PMDB, o Cabral, enfim, foram ao Brazão e se recompuseram. E o PT não saiu do governo. Continuou. Então, hoje, mesmo depois das manifestações, eles têm 58 e nós temos 12. É claro que a gente denuncia, que a gente discursa, que a gente obstrui as votações, que a gente protesta, enfim. A gente usa todos os instrumentos institucionais possíveis naquilo que a gente julga que é pernicioso para a sociedade. E eu acho que isso é importante, porque eu digo, resistir no parlamento é importante, porque esta resistência, ela alimenta a indignação que está no seio do povo. E essa indignação, nas grandes manifestações, foram as indignações que foram para a rua, né? Indignação que estava adormecida no peito de cada um. E foram para a rua com muita vitalidade, com essa capacidade de mudar frontalmente as relações políticas e as expectativas de poder de cada um. Então eu vejo esse momento agora, não tem grande manifestação, mas tem movimentos pontuais de ocupa, de protesto, etc., mas não como um movimento de multidão, mas mais como um movimento de massa, movimento mais orgânico, uma pauta específica, com líder, etc. Então, essas escaramuças, no meu entendimento, vão durar ainda muito tempo. E quando se aproximar a Copa do Mundo, à beira das eleições, Copa do Mundo é em junho, as eleições, as convenções são em junho também, e 90 dias de eleição é julho, agosto, setembro, né? Quando se aproximar a Copa do Mundo, no meu entendimento, essas manifestações de multidão vão ganhar as ruas novamente. Então, um quadro, no meu entendimento, político, eleitoral, totalmente imprevisível. Eu sou um político, não sou um sociólogo, mas fazer prognóstico a essa altura do campeonato, no meu entendimento, é aquela ciência maior chamada axiologia. Eu não sei o que vai acontecer. Temos que apelar para a astrologia. Professor Ivo Koser, como é que... Vamos começar então pela crise da representatividade, o que falou o deputado Luiz Paulo da Rocha. Inclusive, nós temos, ele falou agora desses movimentos pontuais, nós temos hoje o movimento do CEP, que é o Sindicato dos Profissionais de Ensino do município, que estão em greve. Temos o movimento na Câmara dos Vereadores em defesa da CPI dos ônibus, que finalmente foi instalada depois de tanto tempo também de luta. Isso tudo vem em função da luta de rua e gostaria que o senhor falasse um pouco desse cenário. Bom dia, né, todos os ouvintes. Eu acho interessante porque nós estamos assistindo, no Brasil e eu acho que no mundo todo, né, uma mudança no padrão de representação. Né? Quer dizer, tradicionalmente a representação, o momento maior, né, era o momento da eleição. Né? E 4 anos depois o eleitor de novo, né, julgava, manifestava a sua opinião sobre o desempenho, seja de um governador, de um senador, de um deputado. Né? E o que hoje ocorre é que a representação, ela não ocorre apenas durante, apenas no momento eleitoral, né? Ela ocorre durante o mandato. Né? Quer dizer, nós hoje estamos vivendo uma mudança, acho que no mundo todo, pensando no mundo que faz uso das eleições e da representação, de que os eleitores, a opinião pública se manifesta, né? Em petições, abaixo-assinados, manifestações, audiências públicas. Né? Essa pressão que a Câmara dos Vereadores recebeu agora é uma manifestação de eleitores, né? Quer dizer, estão dizendo quem eles gostariam que estivesse no comando ou na direção dos trabalhos, né? Quer dizer, isso não era algo esperado há 30 anos atrás, né? Quer dizer, votou-se, a Câmara funciona segundo seu regimento, segundo maioria, minoria e ponto final, né? E agora você tem uma série de procedimentos, alguns formais, outros informais, formais audiências públicas, né? Consulta, tá? E você tem também essa dimensão das manifestações, que interpelam os representantes. Né? Então isso é uma mudança muito acentuada, né, que está ocorrendo no Brasil em todos os lugares. Né? Algumas delas, como o deputado já mencionava, elas têm uma pauta específica. Transportes. Né? Transportes. É uma interpelação acerca do tema dos transportes. O movimento Passe Livre, ele tem uma pauta sobre transportes. Né? E qual ele não quer apenas se manifestar daqui a 4 anos, ele quer se manifestar durante o mandato, né? Durante a representação. Né? Outras manifestações são mais imprecisas. Né? Nós falávamos aqui um pouco antes, né? da grande manifestação de quinta-feira, onde era tudo e nada. Né? Qualquer coisa cabia ali. Né? Então eu acho que quando nós pensamos nas manifestações mais pontuais, né? Aquelas que têm uma pauta, elas estão pleiteando, né, uma participação ao longo do mandato, e não apenas no momento da eleição. Né? A opinião pública hoje ela, né, se manifesta de petições. Os próprios políticos, né, os governadores, deputados e tal, eles fazem uso das pesquisas de opinião qualitativas, eles querem saber como é que está a resposta. Isso faz parte hoje de um novo modelo de representação, onde o representante e o representado, eles não esperam 4 em 4 anos para dialogar. Né? Eles se manifestam ao longo do mandato, né? Hoje nós estamos vendo é isso, né? Quer dizer, então, os eleitores se dirigem, né, de maneira informal, que é no caso uma manifestação, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Vereadores, né? Como pode ser audiências públicas, como pode ser petições, né? Lei de iniciativa popular, que é uma coisa que nós, quer dizer, o Brasil está experimentando, né, reduzir o número de assinaturas. Quer dizer, o que é isso? É uma forma de interpelação que ocorre não apenas no momento da eleição, mas ocorre durante a representação. Isso é uma mudança. É, essa questão da democracia formal, da democracia tradicional, representativa, ela já vem sofrendo umas alterações pelo próprio ajornamento da política no mundo inteiro, como o senhor acabou de dizer, para a democracia participativa, que é mais ativa, digamos assim, e até o desdobramento radical da democracia direta, em que a gente tem essas coisas todas. Deputado, como é que o senhor vê essa questão? Porque o senhor falou que o seu partido pode apresentar e deve apresentar um nome novo, uma cara nova, alguém que não esteja ligado a esse cenário, que é o cenário que está sendo rejeitado na rua. É. Essa discussão de democracia participativa versus democracia direta é uma discussão muito rica. Sob o ponto de vista da utopia, né, a democracia direta seria um sonho, né, um sonho na medida que todos participassem e fossem consultados sobre qualquer decisão. Mas também a democracia direta pode se tornar profundamente fascista por não respeitar o direito das minorias. Então, e a democracia representativa hoje é a democracia que está instalada no mundo inteiro. Não há outra forma de democracia para se ter viabilidade a não ser a democracia representativa. Agora, no meio disso tudo, tem um instrumento absolutamente novo, né, que se desenvolveu numa velocidade espantosa, que é a tecnologia de informação, né? Você hoje, com Twitter, com Face, enfim, com sites, com e-mail, enfim, com todos esses instrumentos, você pode ter governos, você pode ter gestões parlamentares profundamente interativa, né? E utilizar em profusão instrumentos da democracia direta, como plebiscito, como referendo, como os projetos de iniciativa popular, que são instrumentos da democracia direta. E que são participativos. Sim, e os governos, por exemplo, vai demolir a Avenida Perimetral, o prefeito da cidade. Vai gastar R$1,5 bilhão de reais para demolir a Perimetral e fazer um mergulhão, trocar 6 por meia dúzia e enterrar R$1,5 bilhão. Quem autorizou ele a fazer isso? Um negócio dessa monta. Será que ele não tem instrumento, né, mesmo que não seja o plebiscito e o referendo tradicional, para consultar a população? Nós temos o Estatuto da Cidade, que é um resultado de uma luta também antiga na Câmara, lá em Brasília e no Senado, e que afinal veio desde o governo Fernando Henrique, mas nunca foi seguido, é letra morta. Sim, mas o Estatuto da Cidade, ao contrário, ele incentiva as consultas populares. Pois é o que eu estou dizendo. Ele obriga o administrador público a ouvir conselhos comunitários para destinar determinada área para isso ou para aquilo, ou para fazer obras dessa monta que o senhor falou. Uma demolição da Perimetral não é uma obra de uma determinada área. Ela é uma obra metropolitana. Ela é acesso à Ponte Rio-Niterói, Avenida Brasil, à Linha Vermelha. Mais ainda o Estatuto caberia nesse caso. Exatamente. Eu estou dando assim, peguei este como um exemplo. Então, o que as pessoas estão dizendo na rua? Eu quero participar, eu quero dar minha opinião, eu não quero só votar, como bem disse aqui o nosso sociólogo, de 4 em 4 anos. Eu quero, inclusive, ter o direito de fazer o recall no mandato dos deputados e prefeitos. Durante a vigência do mandato. Até porque aqueles que se desviarem perderem os seus mandatos. Aí vamos discutir reforma política. Vamos. Tem alguém querendo discutir voto facultativo? Não. Ué, a rua está dizendo: se vocês não nos representam, possivelmente essas pessoas não queiram voltar. Então, por que não ter o voto facultativo? Por que não botar esse tema em discussão? O recall dos mandatos. A rua gritou isso claramente, quando diz assim também, vocês não nos representam. E o financiamento de campanha? Por que não ter financiamento única e exclusivamente privado de campanha, só de pessoa física, com valor máximo muito pequeno? Acabava essa questão das grandes empresas, que são ao mesmo tempo executoras e doadoras. Agora, esses temas não estão na pauta das discussões. Então, cada um tem uma reforma política do sonho dos seus interesses políticos partidários. Por isso que e não uma reforma política sai, né? Do interesse da sociedade. Por isso ela não sai. Não sai também, não é só por isso. Não sai porque o que está estabelecido hoje é bom para quem foi eleito. O que é mais grave. Porque todos que estão eleitos dentro das regras que estão colocadas. Diga. Fale. Não, eu acho que o tema da reforma política é tão vasto, né, que cada um pensa um determinado assunto, né? Mas eu acho importante, assim, e até como que nós estamos aqui falando, essa importância das manifestações, né, que ocorrem durante a representação, né? São essas que elas dão força e vigor aos mandatos, né? Eu particularmente também compartilhei a ideia de que a democracia direta não é um bom método, né? Quer dizer, não só eu acho que ela não é possível, quer dizer, até pode ser possível, mas ela realmente sufoca as minorias, ou uma maioria de 30% pode tiranizar 70%, né? Então o sistema representativo tem essa vantagem. Agora, o que é importante hoje, e que eu volto a enfatizar, é que ao invés de pretender uma grande e imensa e oceânica reforma política, né, se voltar para alguns poucos temas, né, que talvez seja muito mais produtivo do que imaginar, ou um plebiscito, ou um referendo de uma gigantesca reforma política, e ninguém sabe o que vai acontecer. Né? O deputado mencionou aqui alguns pontos, por exemplo, 6 pontos, que poderiam compor uma mini reforma política ou uma reforma política no núcleo. Eu concordo com... Pois é, isso aí... Eu concordo que a reforma política tem que ser fatiada. Eu me concordo. Se você quiser uma reforma política que abranja tudo, você vai se perder em uma discussão etérea e não vai sair para fazer uma consulta popular. Agora, não pode ser a reforma política que a presidente da República propôs. Nem pode ser a reforma política que o parlamentar X ou senador Y deseja. Agora, deputado, isso aí, na verdade, não pode ser uma reforma política que venha por plebiscito nem por referendo, não é? Não no pode. No final das contas. Não, eu sim. Por plebiscito é impossível. Pois é. Por referendo, não. Por que por plebiscito é impossível? Porque plebiscito ou referendo, você vai perguntar sim ou não. Sim ou não é uma forma muito débil de você arguir. Torna um fla-flu. E assim mesmo, às vezes, pode dar empate. Né? Exatamente. No referendo, a questão é de outra monta. Por quê? Porque no referendo, antes você discutiu, antes debateu, antes foi na Câmara, depois foi no Senado, aprovou, etc. Então está aprovado aquele item. Agora, para ele valer, o povo vai ter que dizer sim ou não. Exatamente. Mas ele passou por um debate intenso antes. O plebiscito, não. Você consultou previamente. Para saber qual a pauta que vai ser discutida. Que essa complicação, esse complicador, é que inviabiliza. Pois é, mas veja só, esse complicador, você faz um plebiscito sobre um determinado tema. Aquele tema da X. Aí tu bota em discussão lá. E se der Y? Pois é, vai valer o Y, não vai valer o X. Não, no referendo não, para entrar em vigor. Não, eu estou concordando com o senhor, essa questão do plebiscito é uma questão muito complexa para você tratar uma reforma política. Por isso que eu acho que o senhor disse, quando o senhor fala da reforma política fatiada, e o senhor citou exemplos como, por exemplo, financiamento privado de campanha com valor máximo baixo de contribuição. Só para pessoa física. Só pessoa física. Isso é uma maneira de você diluir esse financiamento de campanha e mais, baratear o custo da campanha, que no Brasil é elevadíssimo. Nós temos uma democracia que tem eleições de 2 em 2 anos. E é uma massa de eleitores cada ano, cada vez maior. Isso é uma coisa que o mundo fica olhando. As pessoas... Por que não unificar numa única data? 4 em 4 anos. Todas as eleições. Essa é uma discussão também. É uma discussão, por que, né? Que tem que ter eleição de 2 em 2 anos? Entra na reforma política. E todo mundo ser candidato a tudo. O cara que é candidato a vereador, 2 anos depois é candidato a deputado. Se não perder, se não vencer a eleição, não tem problema nenhum que não perder o mandato. É o caso do senador. É um tema, né? Para discutir. O cara será senador, 2 anos depois a prefeito, 2 anos depois a governador, e continua senador durante 8 anos, né? Não quer dizer que isso vá ser aprovado, mas pelo menos não tem uma para se discutir. É verdade. Tudo tem, quer dizer, eu acho que uma das coisas importantes quando nós conversamos, né, é mostrar que nenhuma reforma política ela é perfeita, né? Quer dizer, há um certo sentido no que você fala, mas há também um problema que é sufocar a pauta municipal por uma pauta nacional e estadual. Isso sem dúvida ocorre, né? Isso já ocorre inclusive nas eleições estaduais, né, onde há um sufocamento de uma pauta específica, apesar de eu concordar que talvez num ponto de barateamento. Mas uma coisa que eu acho sempre interessante no tema da reforma, no tema da campanha política, dos gastos, é que ao invés de ser o gasto por candidato, o partido ser a caixa, né? Qualquer punição, né, é um controle de um único caixa, ao invés de não sei quantos deputados, vereadores apresentando contas para o TR, para o tribunal, que não tem condição de avaliar cada uma, mas faz uma caixa para o partido. Então a contribuição é para o partido. Eu sei que vai ter um problema enorme com o SES. Não, mas a burocracia do partido, os oligarcas do partido, tudo vai ter um senão. Um ponto que eu acho assim hoje básico é que o controle do financiamento ele é extremamente fragmentado, dificultando o controle, né? Se é um controle só do partido, você está ali direto. Eu estou vendo que o deputado está querendo falar aqui. É verdade. Esse controle é um controle feito para não controlar. Parece que é isso, né? Não, porque o sistema financeiro é muito mais complexo do que o financiamento de campanha e funciona. Não, o que ele está falando é verdadeiro. Porque uma das poucas vantagens do financiamento público de campanha é que ele é para o partido político. Então imagine que 20 partidos políticos vão apresentar candidatos. A UTRE pode botar um auditor contábil sentado dentro de cada partido, com 20 auditores contábeis, e controla toda a eleição. Agora, hoje, né, você tem a média por partido ou coligação de 1.500 candidatos. Como é que fiscaliza? Não fiscaliza nada. Cada um aí você vai sua pegar conta, um ou outro aleatório. É como boi de piranha. E, bom, se for pego, vinagre, né? Mas o sistema em si não é fiscalizado. E se fosse no partido, seria muito mais fácil. O partido tem um contador, né? Contrata um contador para aquelas contas. O TRE bota alguém do lado e fica acompanhando, não a prestação de o dia a dia dos gastos e o dia a dia das entradas. Eu queria puxar uma coisa aqui, nós estamos, se bem que o deputado no início do programa ele já foi bastante claro nisso aí, qualquer exercício é futurologia quando nós falarmos da eleição do ano que vem, mas o que nós temos em mente quando fizemos essa pauta era exatamente saber quais os desdobramentos políticos nesse cenário das ruas, desses ocupas, desse movimento agora na Câmara dos Vereadores, na própria Assembleia vai ser instalada uma CPI agora, do deputado Gilberto Palmares, está sendo votado isso aí para ser instalada também uma CPI, também de transporte coletivo, quer dizer, isso tudo leva ao atendimento, à resposta dos anseios da rua. E quando o senhor falou, professor, que tudo começou com os 20 centavos da passagem, e é uma questão municipal, mas felizmente coincide São Paulo, Rio, Porto Alegre, e aí houve uma conjugação da insatisfação naquele momento, e isso foi como um rastilho de pólvora para outras demandas, até para a PEC 37, né, deputado, que foi rejeitada no Congresso por pressão da rua, e o povo nem sabia o que é que estava lá pedindo para ser rejeitado. Eu gostaria que a gente pegasse esse cenário político para nós desdobrarmos um pouco, aprofundar um pouco essa questão. Bom, vamos lá, olha só. por mais que as ruas se manifestem e vão continuar se manifestando, a democracia no Brasil é representativa. E democracia representativa se faz, sob o ponto de vista eleitoral, institucionalmente, através de partidos políticos. Então, o cenário eleitoral, mesmo divergente dos anseios da rua, é a análise dos nomes que os partidos políticos têm, né? Não pode ser diferente. Até porque as grandes manifestações, a característica delas, característica de multidão, né? Eu estava aqui falando um autor chamado Negri, que já escreveu muito sobre isso, não tem liderança específica. Então, esses movimentos não vai revelar, pelas suas características, líderes. Então, quais são os nomes que existem? Os nomes que estão aí, ou algum nome que esteja embutido no seio da sociedade que possa ainda ser pensado para as candidaturas, estou falando de candidatura majoritária, né? Então, não pode ser muito diferente. Que nomes nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro que se apresentaram como pré-candidatos? O partido que está no governo, que é o PMDB, apresentou o nome do Pezão. O partido que está no governo, o PT, aqui no Rio, apresentou o nome do Lindbergh. Um dos partidos de oposição apresentou o nome, que é o PR, do Garotinho. O PSOL ainda não apresentou o nome, mas o terá. E nós queremos apresentar um nome que venha da sociedade. E, quiçá, o DEM apresente o nome também do ex-prefeito César Maia. Então, o cenário não é diferente disso. E o PSDB tem alguma, que é o seu partido, tem alguma ideia de onde é que vai buscar esse nome? Bom, eu não vou revelar, porque ainda não busquei. Claro que eu tenho ideias, e muitas ideias, senão eu não estava insistindo nisso. Pois é. Mas eu também digo o seguinte, tudo aqui vai ser feito em consonância com a direção nacional do partido, porque a nossa candidatura em tese mais forte é do senador Aécio Neves. Bom, então o cenário é esse, né? O que eu estou dizendo é que nesse cenário, hoje, quem é favorito? Quem tem mais popularidade? Quem é que tem mais popularidade? Quem já foi candidato mais vezes. É. Então os mais populares são o Garotinho, o Lindbergh, o César Maia e o Pezão. Mais ou menos... A exceção do Pezão, todos os outros passaram por eleições majoritárias bem sucedidos. Sim, mas por isso que são. Pois é, por isso que eu estou falando nesta ordem de popularidade. Exatamente. Garotinho, Lindbergh, César Maia e Pezão. Mas isso não é eleição, isso é popularidade. Como é que o eleitor, depois da Copa do Mundo, com esse elenco de questões que estão acontecendo e vão continuar a acontecer, como é que esses eleitores vão se manifestar, ainda é uma grande incógnita. Para o professor Ivo Koser. Não, a incógnita continua. Sobre... A incógnita continua, não, ela não mudou. Para dissertar. Ah, tá. Não, mas realmente, eu acho que uma coisa interessante, né, dentre os vários pontos interessantes que o deputado apontou, uma delas, né, que eu acho que vai ser, não vou dizer decisiva, mas sem dúvida nenhuma importante, né, é a relação entre o PMDB e o PT. Né? Quer dizer, parece que há uma aposta da presidente Dilma de que o Sérgio Carvalho ainda pode vir a se recuperar, né, impedindo, quer dizer, garantindo a ela um palanque forte, né, uma possibilidade, né? E o Lindbergh teria um movimento muito difícil dentro do PT, né? Isso é uma possibilidade, né? Ao mesmo tempo, né, nós temos ainda um problema, quer dizer, que é o que nós já um pouco também falávamos, né? Quer dizer, qual vai ser a capacidade do Eduardo Paes de talvez se vincular, ou ter interesse em se vincular a uma candidatura do PMDB, se essa candidatura é ameaçar não decolar, né? São possibilidades, né? Eu também acho que o deputado colocou bem, né, que esses movimentos, eles até pela sua própria natureza, sejam aqueles mais pontuais, ou sejam esses, vamos chamar assim, dispersos, né, esses grandes, eles não têm força partidária, né? Quer dizer, eventualmente, nós aqui falávamos, por exemplo, do crescimento do voto, das abstenções, dos votos nulos. Isso tudo é significativo o quê? Que esses movimentos, eles têm uma capacidade de atrair votos, eles podem atrair simpatia, né? Os cidadãos se manifestam simpáticos, tal, para... Mas o voto, né, até porque vários desses partidos que estão transitando em torno desse movimento, eles têm muito pouco apelo, né, para não dizer nenhum, né? Então, esses movimentos, eles têm uma relação dúbia, ou pelo menos muito tangencial, com as candidaturas e com os partidos e com o mundo da representação, né? Isso torna, por um lado, esses movimentos, eles têm influência, né? Sem dúvida nenhuma, o governo Sérgio Cabral foi mal afetado, né? Ele sofreu o impacto desses movimentos, né? A população pode reclamar de uma coisa ou outra que esses movimentos produzem, mas ela sente que a relação do governo com esses movimentos não é uma boa relação, ou pelo menos não aparenta ser uma boa relação. É. Né? Produz um desgaste com o governo Sérgio Cabral, né? Que ninguém esperava inicialmente, né? O senhor está inserindo uma questão que o deputado tangenciou quando citou o senador Aécio Neves como possível candidato do PSDB e o candidato principal da oposição na eleição do ano que vem à presidência da República. O senhor tangenciou essa questão quando falou do Aécio, e ele aprofundou um pouquinho quando fala dessa questão do PT com o PMDB, essa aliança que está na presidência da República com Dilma e Michel Temer. Agora, o Cabral, que é o grande perdedor dessas manifestações de rua, ele tem um mérito ou um demérito inédito, que é conseguir uma manifestação fora Cabral na Avenida Paulista em São Paulo, coisa inédita na história da República Brasileira, de saírem à rua num estado pedindo a cabeça do governador de outro estado. Isso não parece que joga a questão do Rio de Janeiro no caldeirão nacional com um peso muito específico, deputado? Bom, sem dúvida nenhuma, até porque a característica do Rio de Janeiro é o ser o tambor de ressonância da política nacional. Nenhum nível de manifestação foi tão intenso e com tanta repercussão como no Rio de Janeiro. E ninguém no Brasil inteiro sintetizou a decepção na política tão forte na gestão como foi a decepção transferida para a impopularidade do governador Sérgio Cabral. A última pesquisa, ele de ótimo e bom, dava 12%. Eu vou fazer aqui alguns prognósticos e você vai anotar. Pega o volante aí. Pega o volante e anota os prognósticos que eu vou fazer. O governador Sérgio Cabral vai ter uma pequena recuperação. Essa pequena recuperação pode levar ele para o patamar de 20% de ótimo e bom. 20% de ótimo e bom para eleger sucessor é perder a eleição. Tem estudos aí de sociólogos, né? do Almeida, Fernando Almeida, de que, pô, a reeleição é ótimo e bom acima de 50%. Bom, então o que o Cabral vai fazer? Então, primeiro prognóstico. Eu acho que antes do dia 31 de dezembro de 2013, ele renuncia. Por que que ele renuncia? Para não desgastar a presidente, para não desgastar o Pezão, para não desgastar o Eduardo Paes e para não desgastar o seu partido, o PMDB, sob o ponto de vista das eleições proporcionais. E porque se ele ficar em 2014, ele vira o ano fiscal e as contas dele serão aprovadas pela Assembleia de 2015 e não pela de 2014, que ele tem maioria. Então, para mim, antes de 31 de dezembro, ele vai embora. Para o Pezão ter tempo de construir uma imagem. Esse é o primeiro prognóstico. Segundo prognóstico, a relação do Eduardo Paes não é com o PMDB. A relação do Eduardo Paes é com o Sérgio Cabral. Na hora que o Sérgio Cabral sair, o Eduardo Paes está livre. Por que ele não faz vida política partidária no PMDB? Né? Então, a partir deste momento, a cisânia vai se intensificar. Depois do dia 31 de dezembro, você vai me cobrar isso aqui, se o prognóstico foi correto ou não. E é inexorável a candidatura do PT, porque é impossível um partido político, imagine só, um tem 20, outro tem, chutar, um tem 20, outro tem 8. O partido quer eleger deputado federal, ele é deputado estadual. O desempenho do majoritário é importantíssimo. Aí você vai dizer, não, eu não apresento candidato para apoiar um que está lá embaixo. Isso não existe, isso não existe na política. Ninguém nacionalmente hoje, nem o Lula, depois das manifestações, tem força suficiente para enquadrar o PT aqui. O PT tem já rebelião na Assembleia. Você falou assim, a Assembleia vai instalar uma CPI do deputado Gilberto Palmares. Eu assinei com ele, mas não vai instalar, não é verdade. Quer dizer, não está definido. Não, né? Não vai estar lá, porque não, as assinaturas serão retiradas, porque a base do governo faz isso. Mas eu estou dizendo só que só esse movimento, né, não vai acontecer a CPI, mas só esse movimento, deputado, mostra que há já um conjunto de atritos. Né? Então, a candidatura do PT no Rio de Janeiro irá existir. Não tem como não existir. E isso, né, se é que a gente tem que fazer o prognóstico, vai levar a eleição na cidade, no estado do Rio de Janeiro para o segundo turno. Com quem? Evidentemente, eu não sei. Porque que o PSDB eu tenho minhas esperanças. Mas que vai ter um segundo turno, também vai. Agora, uma questão que o senhor falou aí, que eu acho muito interessante até para o professor Ivo abordar, é o seguinte. Esse cenário que ele falou, o Lindbergh vai bem, e Lindbergh se firma como candidato do PT, e se o movimento Volta Lula der certo e o Lula for candidato à presidência da República, o Lindbergh ganha um impulso muito maior, ou não? O problema todo é o Lula aceitar. Olha a futurologia aqui. Quer dizer, particularmente, eu acho que ele não aceitaria o Lula ser candidato. Acho que ele tem dito isso. Hoje, inclusive, disse isso. É uma aposta muito alta, né? E uma aposta até de desgaste, né? Até porque temos a campanha eleitoral em anos de Copa do Mundo, temos esse desgaste das ruas, temos toda uma série de fatores. Mas talvez o que o deputado até chamava atenção é que talvez a candidatura do Lindbergh não precise desse fato, né? Quer dizer, o pezão com 4%, ele é uma incógnita, a não ser que o governo, se acha que agora estivesse surfando, quer dizer, e a Praia do Leblon não está para surf, né? Está ruim, né? Pelo que a gente sabe, né? Então, a não ser nesse caso, dificilmente o PT aceitaria se ligar a uma candidatura desta natureza, né? De um candidato que talvez não vá muito longe, né? Fique empacado, né? Então, ele não precisa, a rigor, do Lula, né? Ele precisa de que, de alguma forma, o partido aceite, né? Largue os cargos no governo e aceite. Talvez venha largar um pouco mais adiante, né? Quando já estiver mais próximo da eleição, fique mais um pouco, mas que aceite largar mais adiante para embarcar numa candidatura que, né, não está sofrendo tanto desgaste do governo como o pezão está sofrendo. Né? Talvez ele não precise. Né? Eu acho que o PT é obrigado a sair do governo em 1º de abril, né? Porque a data, todo mundo que está lá, é tudo deputado, é tudo candidato à reeleição. Então tem que sair, porque a regra eleitoral determina. Não é 1º de abril, é 4 de abril. Né? Mas o ato simbólico de dizer que está fora do governo, que não está indo para o vinagre junto com o governo, teria que ser antes. O simbolismo da política não é sair no dado que dá na data da desincompatibilidade. É tomar iniciativa. Tomar iniciativa antes, mas olha, neste vinagre eu não estou. Isto não me pertence. É não sair quando diz a lei, mas sair quando a recomenda a situação. E aí fica claramente que a data máxima, no meu entendimento, é antes de 31 de dezembro. É o fim do ano. É o fim do ano, né? Que já está aí, né? Nós estamos já no meio de agosto. Na segunda quinzena de agosto. Agora, eu concordo com o nosso sociólogo que o Lula jamais será candidato a presidente. Ele não falou jamais, né? Eu que acrescentei, para ser justo. essa hipótese é muito pouco provável, porque o Lula saiu como presidente muito bem no Conselho da População. O momento político se alterou totalmente. Então, se ele volta como candidato, mesmo duas hipóteses, ganha ou perde. Se ganhar, as pessoas terão a expectativa do último Lula, que não acontecerá. Ele vai fazer uma gestão conturbadíssima. Então, ele sai de uma posição de prestígio para uma posição que pode ter um vinagre total. Então, a candidata do PT é a Dilma. É. Ganha ou perca, elas vão com a Dilma. E eu, na evidentemente, sua opinião, espero que perca. Mas... Na sua opinião, a Dilma não chega com o PMDB fechado na chapa? Não tem essa hipótese, porque o PMDB tem pré-candidaturas em muitos estados. E não vai dar para conciliar todos os estados em torno dela, sem haver uma cisânia PMDB. Já foi difícil costurar essa chapa na eleição da Dilma, o senhor lembra disso, né? Muito difícil, mas tinha a figura do Lula. Exatamente. Nadando de braçada. Como maestro disso aí. No governo. Né? E agora não tem. Então, vai ser uma eleição presidencial muito mais equilibrada. E eu também te afirmo que será decidida em segundo turno. Bom, ok. Nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria que o professor Ivo Kauser fizesse a sua intervenção final. Bom, agradeço o convite, né? Quer dizer, é sempre bom participar de um debate de alto nível, né? E é sempre bom nós percebermos que nós estamos aí caminhando para sempre novas formas, quer dizer, sempre não, estamos caminhando para novas formas de democracia, né? Isso é sempre um elemento positivo. O Brasil já tem, né, uma trajetória desde a redemocratização para cá que nos enseja a apostar nessa via, né, mesmo de aperfeiçoamento da representação. E isso é sempre uma coisa positiva, independentemente dos cenários Lula contra Lula, Dilma, né? Mas O senhor acha que as manifestações de rua, a pressão das ruas deve continuar? E em caso de continuando, essa pressão das ruas, ela pode ser decisiva nesse cenário? Bom, eu volto a afirmar, eu acho que essas manifestações, elas influenciam, né? Mas elas não têm propriamente uma força de apresentar candidaturas, né? De encaminhar uma candidatura, né? Eu acho que elas são mais desgastantes para alguns, né? Do que construtivas para outros. Exatamente. Eu sempre acho interessante essas pautas que são, vamos chamar assim, as pautas pontuais, né? São pautas que interpelam alguns assuntos da cidade. Vamos falar diretamente, transporte, educação. Essas são sempre mais produtivas para todos, né? Seja para oposição ou situação, né? Elas apontam alguma coisa, né? O tema dos transportes foi uma coisa que todos nós sentimos, né? E, de repente, eclode o movimento, porque todos disseram, não é por 20 centavos, é pelo tipo de transporte que, né, as pessoas, para vir da Baixada para o centro, 1h40, né, isso é uma coisa, uma cidade, isso não é uma cidade democrática, né? Não, seja no Rio, seja São Paulo, seja Porto Alegre. Tá certo, muito obrigado, viu, professor. Esse foi o professor Ivo Kauser, doutor em Ciência Política do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora, para a intervenção final também, o nosso deputado Luiz Paulo Correa da Rocha, do PSDB. Olha, eu estou achando esse momento da política brasileira extremamente rico, né? Costumo dizer que a pauta que está aí é uma máxima: população do mundo, indignai-vos. E essa indignação fez mostrar que a política está viva e que nada pode ser feito sem a política. Então, outro dia, antes do professor só aqui sair, eu fui ler um livro do Dal Brown, O Inferno. Não estou fazendo propaganda, que li recentemente, porque eu gosto de ler tudo que ele escreve, porque é policial, é história, enfim. E abre com uma frasezinha, o livro tem uma frasezinha pequenininha, uma página inteira só com essa frase, escrito por Dante d'Alighieri, em 1270, no livro A Divina Comédia. Essa frasezinha diz mais ou menos o seguinte: Dante d'Alighieri, na Divina Comédia, né, descreveu o céu, o inferno e o purgatório, né? O pior nível de inferno, porque o inferno dele tem 10 níveis, o pior nível de inferno, no momento de crise moral, é reservada para aqueles que são neutros. Foi o Dalbrau, não, Dante Alighieri, em 1270. O pior nível de inferno, em época de crise moral que nós estamos vivendo, está reservado para aqueles que são neutros. Pelo menos uma coisa eu quero não ser neutro. Não vai ficar em cima do muro, né? Sob hipótese alguma. É. Tá certo. Deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, muito obrigado pela sua participação, pela sua boa vontade de vir aqui. O Tema Livre vai ficando por aqui. Nós discutimos hoje esse cenário político, os desdobramentos, o que pode acontecer, como disse o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, muito difícil esse exercício de futurologia, mas o que pode acontecer no cenário do Estado do Rio de Janeiro e do país nas eleições de 2014. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.